Então, meus amigos, estão prontos ou não? Hoje temos três microfones É espetaculares. O verdade, Miguel hoje é que finalmente tirou o microfone do cu e pôs na boca, pá. Estamos aqui dia de festa. está tudo em Miguel, é festa verdade ou não? agora. É verdade, é verdade. É, não é? Fala lá, até o som é diferente. Vem de baixo para cima e não de cima para baixo. Pá, que maravilha. Que maravilha. Abri uma Bem. mini e tudo. Em las nalgas de mandarim. Então vá, hoje trouxe um tema espetacular. Mas antes do tema vou dizer o desafio e depois vocês vão chegar ao tema. Ah, desafio. Eu já me tinha Claro, agora esquecido. temos. Não pode esquecer, temos os desafios de volta, cara. Claro, Os nossos três fãs, sendo que um deles está triste connosco, profissionais, mas não é têm o os desafios desafio, de é volta. o som que é uma merda, não é? O som é que é uma Sim, mas também disse que nós não estamos pouco profissionais e não merda. Sim. estamos a preparar as coisas, caramba. Fiquei Já triste. Hoje não temos preparei, hoje aquela peguei aqui 10 dedicação. minutos no computador e preparei o tema, portanto espero que vocês estejam à altura. Vamos lá. Bem, então o desafio é: vocês preferiam transformar a Estátua da Liberdade num ímã de força devastadora? Toda a Estátua da Liberdade era um ímã com uma força brutal. Vocês ouviram este pin ou não? Sim. Ouvi. Opa, então tenho que desligar o É o Facebook, quê? caramba, senão isto entra. Foi a Mónica aqui a falar comigo. Bem, então já desligamos. Então, Mónica, vai Mónica, dormir. estragaste já aqui a nossa gravação, Mónica. Bem, preferiam então transformar a Estátua da Liberdade num ímã de força devastadora, que seria uma arma fatal para qualquer racista, xenófobo, apoiante do Chega, votante do Trump, qualquer gajo assim, mais chegado à extrema-direita do planeta inteiro. Ou seja, vocês ligavam a Estátua da Liberdade e aquela merda sugava o mundo inteiro, tudo o que fosse xenófobos e racistas e o cara ia tudo parar a uma velocidade máxima à Estátua da Liberdade, ou seja, vocês Lá para matavam, dentro? é pá, ia contra as paredes da Estátua da Liberdade, caramba. Vocês matavam milhões e milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive, se calhar, alguns conhecidos, familiares vossos e nossos e de toda a gente, tornando um lugar muito mais saudável, não é? Mas ninguém sabia que vocês tinham sido responsáveis pela construção desta arma, ou seja, vocês faziam isto de forma incógnita, ninguém ia cair em cima de vocês, nem ia dar mérito à vossa construção, portanto, era uma coisa completamente anónima. Boa, é Ou, o nosso estilo habitual. exatamente, À guarda. a super borra merdas, né? O super borra Exato. merdas também era anónimo, caramba. Era. Ou preferiam serem conhecidos no mundo inteiro como a pessoa que desmascarou este vilão-herói que estava a montar esta arma, vilão ou herói, depende da perspectiva de cada um, deixando tudo como está, sendo que depois havia um flash-forward aqui no filme e mostrava que daqui a 20 anos está o planeta todo dominado pela extrema-direita, por racistas, xenófobos, etc. Quase uma espécie de nazismo cheio de campos de concentração e merdas do género em todo o mundo. Eu sei que normalmente é merdas de meter no cu e caramba, mas hoje quis-vos deixar a pensar. Hoje está bué da denso, meu. Hoje está muito denso. Hoje é um episódio preparado, Está caramba, para bom, não mas dizer que está nós não bom. preparamos os episódios. Então, mas é complicado. mas esse, esse É, isto é um futuro dilema era, moral, esse era o caramba. futuro que ia acontecer de certeza, não era? Era porque depois havia, isto é uma espécie de filme, né? E depois havia esse flash forward daqui a 20 anos, além do Trump e o Bolsonaro, esses gajos não estão todos no poder, há mil vezes pior por todo o lado. André Ventura está em Portugal, etc, etc. Portanto, como é que é? Mas Matar milhões e esse milhões de era o pessoas. futuro da segunda opção, que a gente É o desmascarava. futuro de... Exatamente. Vocês eram considerados um herói, porque vocês tinham evitado um assassino Ah, global em ok, massa, evitávamos uma isso, mas coisa. depois dava merda mesmo, não é? Mas depois o mundo ia dar merda, Yeah. é verdade. E, ou seja, no fundo o mundo deu merda, culpa vossa. Podiam ter deixado a coisa passar. E da primeira opção, não sabemos depois o que acontece, não é? Na primeira não sabemos o que acontece. Só sabemos que vocês matam milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, mas basicamente estão a matar Mas pessoas é tudo que... racista, não é? Tudo racistas, xenófobos, chegados à extrema-direita, É etc. tudo Mesmo Chega aqueles e racistas Chicão que e essas merdas. Não apresentam sintomas. Não, que os únicos sintomas são posts no Facebook a partilhar merdas do Chega E se e for um coisas do género. gajo que é super racista, mas está sempre calado? Mudo, vá. Também era sugado. Se calhar Também vai, também vai. não morria à primeira, mas ia acabar por morrer do impacto. Quando via os amigos ir embora, dizia: Ah, diabo! Exato. Não é? Esta merda era uma espécie de arma. É tipo, havia aquela coisa do Ricardo Araújo Pereira que era as bombas com cheiro a... Como é que era? que se davam cabo dos indianos com com a cheira chamuça. Cheira chamuça, isso. E ela com a cheira chamuça. É a mesma merda, mas para os xenófobos. E o caramba, atraía só os xenófobos esta merda. Bem, como é que é? Estou a pensar, não é? Hoje trouxe um desafio complicado. Ah, sabes qual é o problema da primeira? Depois um gajo ficava sozinho, amigos e família. Achas que ia muita gente? Eu acho que não ia muita gente. Quer dizer, ia para uns 20 ou 30 gajos no meu Facebook, que ainda não os apaguei. Mas de resto acho que não ia muita gente, cara. Assim, minha conhecida. Pois, a questão é sempre essa incerteza, não é? Um gajo... Mas há este racismo declarado, não é? Daquela malta dos Hells Angels e que andam com... daquele machado do PNR. E depois já há aquele racismo latente, não é? Das nossas mães, percebem? Tipo pois, é pá, corres o risco. Eu digo-te assim, até qualquer pessoa, até podia ser boa pessoa e ser uma pessoa 5 estrelas a ajudar aí os coitadinhos e tudo, mas que tivesse votado no Trump ou no Chega, não sei o que, era pronto. Tudo sugado. Eu carregava na boa, carregava num. Era, sim, e os copotes um. É, eu também acho. Andavas milhões e milhões de pessoas, pior que o Hitler, eras pior que o Hitler. Pá, eu olhando assim para o meu círculo próximo, acho que estava mais ou menos seguro. Acho eu, sei lá. Sim, mas e vivias bem com esse peso de teres assassinado milhões e milhões de pessoas? Então, mas era uma questão de salvar o futuro, caralho. Depois chegavas aqui ao podcast. Pá, não é salvar o futuro, o futuro era diferente daquilo que tu querias, né? Tinha ideais diferentes. Não é que não tava, o planeta não acabava, né? Estavas numa altura em que dominava a extrema-direita em todo o lado. Depois chegavas aqui ao podcast. É o fim do mundo. E dizias: olá, boa noite, Carlos, Pedro. Carlos, Pedro. Bem, mas então, iam os dois para o primeiro, é isso? Para o primeiro, sim. Eu também, sim. E não iam ser o grande herói que desmontava uma arma mortífera e entrava nos livros da história como... Não, pá, mantínhamos o anonimato e pronto, e varria-se assim, não é? Essa escumalhada, sim, isso. Era. Pronto, sem medos, pá. Pois olha, se houvesse um equipe com o outro... Tapete. Isto tudo porque o tema de hoje é filmes em mas que... Fascistas. Não, nada disso. Filmes inspiradores. Fosga-se. Posso, Pedro? Filmes em que a Estátua de Liberdade tem um papel principal no filme, ou seja, que aparece com e que faz qualquer coisa, não é só aquela imagem de fundo em que aparece como background, mas não, tem um papel principal, seja porque é decapitada, porque é destruída, porque transforma-se em alguma coisa. E não sei se vocês se lembram, no primeiro X-Men, acho que é o primeiro, não tenho a certeza se é o primeiro ou o segundo, mas no primeiro X-Men. O Magneto transforma a Estátua de Liberdade num ímã gigante que atrai, que prende os lá, eu pelo menos lembro de Hugh Jackman preso contra a Estátua da Liberdade, não se conseguia mexer, e portanto este primeiro desafio foi baseado no X-Men e nessa cena. Mas já, antes de continuarem, deixa-me só carregar aqui na minha máquina da lembrança, fazer um rewind para uns anos atrás e ver o que é que o Carlos dizia. Click! O quê? Filmes de Marvel? Vocês veem essa merda? Perdem tempo com essa merda. Não conta ainda, porque o X-Men foi o primeiro, não era o universo Marvel. Eu também, em defesa do Carlos, digo que não era MCU, meu. Não conta. Não era MCU. Como é que vocês dizem MCU? MCU. MCU. É, não era nada disso, ainda era filme à parte, não havia cá MCU. Ok, cara. Pronto, está bem. Mas gostei, mas foi um bom rewind, podias ter apanhado, mas não conta. Só se me apanhas a dizer de outro filme qualquer agora mais para a frente. Mas X-Men é fixe. A tua sorte é que a minha memória é uma merda. Não é nada, tu de vez em quando apanhas-me aí na curva, caramba. Uhum. Estas merdas. Bem, mas lembram-se assim algum de... Vão-se lembrar de vários, de certeza. Mas eu, se for, lá, eu, que eu preparei-me e tenho aqui vários exemplos. Eu vou for que vocês não chegarem se lá. Se eu for o terceiro a falar, já não sei nada. Já não tenho nada para... Não, eu vou ficar para o fim, que eu, como preparei o episódio durante 10 minutos, apanhei aqui vários filmes, se calhar vocês não vão chegar lá. Portanto, digam logo os mais óbvios, que eu depois faço o que falta. Opa, eu lembro-me, quando falas da Estátua da Liberdade, lembro-me logo do Fível. Em vez de lembrar do Planeta dos Macacos, lembras-te de uma merda de desenhos animados, não é? Só tu, Miguel. Lembro-me. Sabem que filme é? Sei. Viva um conto americano. É um conto americano. É um ratinho, né? É um ratinho. É sobre. Basicamente é uma história de imigrantes, só que se eles são ratos. E eu. São os primeiros a sair do barco, não é? Sim, e pronto, e o gajo perde-se dos pais e ele depois encontra um pombo na Estátua da Liberdade que está a ser construída. Uhum. Pois até cantou aquela música do Never Say Never. Never Say Never. Quer ir lá mais um bocadinho? Eu não cheguei lá. Não sei qual é. É só assim, never say never. Never say never. Chega, prefiro não saber. Chega. Mas isso teve versão brasileira? É Herberto Richard ou não? Que não aqui ainda era brasileira. Era. Eu, este filme é de que ano? É de 89? Sim, eu, esse não estou em erro, é do Don Bluth, não é? Não é de 89, isto é mais cedo. E eu até te vou dizer... 86, não? Este filme, eu vi este filme, quando ele estreou, isto é de 86. 86, eu vi este filme quando ele estreou, eu andava no 7º ano. Foi estrear ao cinema? Fui ver ao cinema, no dia da criança, porque havia uma sessão grátis para putos. Okay. E nós fomos todos. E vi este filme na altura, isto foi, vinha publicitado como sendo do Spielberg. Era produzido, não? Já não me lembro. Eu sei que é do Don Bluth o que fez. Ah, é produzido, é pelo Spielberg. É da Amblin. Não, lembro-me bem deste filme, mas se calhar nunca mais o vi, também te confesso. Mas isso hoje em dia nem se vê DVDs nem nada disso. Por exemplo, eu vejo o Bernardo e Bianca, que eu lembro que também eram uns ratos e umas... Isso foi uma parte da Disney que eles também não têm grande orgulho, não é? Do quê? Do Bernardo e Bianca? Mas nunca vi isso à venda aí na FNAC ou num sítio qualquer desses. Eu gosto do Bernardo e Bianca, do 1 e do 2. Eu também gosto, não. Mas estou a dizer, este vocês estão... Qual é? Tem título português ou não? É um conto americano. Sim. Ok, nunca vi isso. Porque os gajos vêm da Rússia, não é? Da Europa, assim, sim. Não sei. E são imigrantes e vão procurar uma vida melhor nos Estados Unidos. Pois, entretanto, ele fica sozinho. Isto é a história do primeiro. Pois, no segundo é no Oeste. Sinta lágrima a vir, Miguel. Opa, é mudar de assunto? Sabes que esta animação do Don Bluth, este Fível e o Em Busca do Vale Encantado e o outro que eu agora não me lembro como é que se chama, A Joia Qualquer Coisa, que eu também gosto bastante. Pá, são animações que marcaram um bocadinho a minha infância e são coisas muito, muito... O Segredo de Nim, é isso, também é muito bom. O Segredo de Nim, esse nunca vi. Também é bastante também bom, não. Sim. E também é do gajo. E pá, são coisas assim um bocadinho para a altura já bastante à frente e nunca mais houve o tipo desta animação assim tradicional tão robusta. Irando agora à Pixar, pronto, faz coisas assim também já... Tá bem, pronto, oh Pedro, queres falar de filmes agora a sério? Como é que a coisa que se lembra com esta tua liberdade é um filme de ratinhos? Cara. Tipo, o Planeta dos Macacos, como alguém, toda a gente. Eu agora, o Planeta dos Macacos é óbvio, não é? Sim, esse eu acho que é o mais óbvio, não é? Se calhar. God damn you all to hell. Exatamente, que acaba por ser, a Estátua da Liberdade acaba por fazer parte do twist, não é? Exato. Que ficou famoso. Com ele a descobrir a Estátua da Liberdade na praia no fim. Em português é O Homem que Vem do Futuro, não é? É um spoiler, não é? Ah, é? O título em português é assim. É. O Homem que Vem do Futuro. Eu não sabia. Não fazia ideia. Mas eu acho que o óbvio, é o Ghostbusters 2. É verdade. É verdade. É? Aí é que... Provavelmente tem o mesmo papel principal, não é? Tem o mesmo papel principal. Ah, que os gajos vão enchê-la de gosma, não é? Sim, porque ela é que vai... Tirar a maldade, não é? Com aquele instinto americano, é tanto. E eles vão lá em cima na parte da... Já nem me lembrava bem dessa lá em cima. E ela vai andar pelas ruas. Basicamente, a Estátua da Liberdade substitui o Marshmallow, né? Do primeiro episódio. Eu não me lembrava que era tão mau. O 2 é bué da mau, não é? O 2 é bué da mau. Um gajo tem... Não, ela até faz caretas e tudo. Mas eu gostei dos dois quando vi também. Opa, eu também gosto. Novo. Opa, mas agora falando nisso, que é aquele o American Way, não é? O American Way é que salva o mundo. Quando sim. Vai tirar a maldade, não é? Como se fosse um mas eu tenho ideia símbolo que ela, de bondade. Ela até destrói edifícios e tudo, com a marretada, não é? Tenho ideia disso. A gosma faz com que as pessoas se odeiem, se detestem, que partam tudo. E a Estátua da Liberdade vai ser aquele ponto de união que vai fazer com que as pessoas voltem, para que eles cantam uma canção e umas merdas. É terrível. Eu nunca tinha pensado nisto. Apá, é horrível, hoje. O mal é horrível. Aquele do não é nada é terrível. Nunca tinha pensado nisto até hoje, no que é o Ghostbusters 2. Ou seja, basicamente o Marshmallow não aparece no 2, né? O boneco gigante que aparece no 1, isso basicamente substitui o Marshmallow. Um bocado, mas em mau, sim, mas em terrível. Sim, sim. Não, é bom, cara. E o Titanic regressa, não é? Boa. Tenho ideia que sim. Agora estás a dizer isso, tenho ideia que sim. É, é o Titanic que chega com um monte de pessoas. É verdade, é verdade. Por falar em Titanic, no final do Titanic, quando os sobreviventes estão a voltar, a Rose, depois de ter deixado o Leonardo DiCaprio morrer, porque não deixou aquelas famosas imagens que vê-se que cabiam os dois em cima, mas que o gajo ficou debaixo de água. Quando eles estão a voltar, também vê-se a Estátua da Liberdade com a coroa e a chama acesa, como num sinal de esperança, né? E resiliência, ah, caramba, também no final. A Estátua da Liberdade tem essa função, não é? Que é lembrar as pessoas que há sempre uma coisa boa no fim de uma jornada complicada, não é? Que é a América. Tu vês a Estátua da Liberdade como o sinal do apocalipse. A maior parte dos filmes que é do apocalipse, o primeiro sinal que vem o apocalipse é a Estátua da Liberdade é decapitada, é engolida quando, por uma onda. Quando a Estátua da Liberdade é a América, não é? Representa aquilo que é a América, que são os gajos que fazem os filmes. E quando a Estátua da Liberdade tem algum problema, significa que a América caiu. É isso, penso eu. E também pelo outro lado, que é o sinal da esperança e da diz tudo. Aliás, no Splash, que é o filme da nossa amiga Daria Lena como sereia, ela vai estar à costa na ilha da Estátua da Liberdade, e durante para aí 5 minutos ou 10 minutos só aparece a Estátua da Liberdade como pano de fundo, até porque eles não podiam mostrar as maminhas nem nada, portanto aparecia sempre uma câmara de baixo para cima a apanhar a cara da Daria Lena e depois a Estátua da Liberdade lá em cima. E é o sinal também da humanização, etc. E é engraçado que a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, mesmo a nível político, é tanto também associada aos democratas como aos conservadores. Ou seja, os gajos da liberdade, etc. E os conservadores usam a Estátua da Liberdade quase como símbolo também. Portanto, dá para esses dois lados também. Dá para os dois. Que é engraçado. E mais filmes. Opa. Temos o Escape from New York, também é óbvio, né? Até pelo póster. Sim, sim. Mas eu acho que aquele mais... nos últimos tempos mais marcou aqui a cultura popular é o Cloverfield, o Cloverfield. Não é? Porque nós andámos meses, anos a mamar aquele trailer sim. Nunca ninguém explicava o que era. Opa, mas foi espetacular, né? oh my god quando o gajo descobria qualquer coisa, pá, aquilo era um enigma do caralho. Yeah. Mas cá está, mesmo aí foi o sinal do apocalipse, porque sim, ninguém percebe o que é que se passa, está tudo a sair para as ruas sem perceber o que é que se está a passar e de repente aparece a cabeça a rolar, ou seja, o sinal que está uma merda gigantesca. Esse trailer era épico, cara. É pior de todas as merdas, quer dizer, a Estátua da Liberdade a rolar lá no meio da cidade. É a destruição não é total. Não é bom sinal. Mas eu também gostei muito desse trailer. Gostei muito desse como é que havíamos de chamar? Dessa expectativa toda que foi criada em todo o mundo. Sim, nunca mais fizeram uma construção assim tão enigmática como essa, não é? Porque aquilo... Sim. Pronto, na altura também isso... sabia-se menos. Agora a informação é muito mais difícil de ser segurada. Mas... Já foi 2008, 2009, não foi? Sim, base, sim. Isso que tu estás a dizer foi se calhar com o segredo de Blair Witch, que ainda ninguém sabia sim, aí, na internet sim, e não aí, sei sim, quê. Aí foi... Mas o gajo aproveitou também esta internet, não é? A bem dele, começou a pôr aqueles easter eggs, lembram-se que havia um satélite que caía não sei onde. Sim. Apanhou ali o balanço do Lost. É, início, foi o início, o gajo cheirou a cena do viral, não é? A garrafa que era de uma marca do Lost também. Sim, também estava lá. Uma série um monte de pistas. De coisas. Sim. Não, e depois pensava-se que aquilo ia dar um universo como deve ser, não é? Depois é que foi aqueles filmes bosta que seguiram. Não, e viu. Não é? O J.J. Koo, K-9, o cão que fala, Cloverfield. Não é? Qualquer merda de qualquer filme é Cloverfield agora. Não, mas aquele outro que é lá numa casa não é mau. O Cloverfield Lane, não sei das quantas. Mas o último é que é terrível. O John Goodman, né? Sim, tem John partes. Goodman. Devia ter acabado 10 minutos mais cedo, ou 15 minutos mais cedo, que a gaja depois sai para fora. E está cá bicharada, não é? Pois é. Mas aí é para ligar ao Cloverfield. Mas depois é essa quando... Sim, mas matou o clímax do filme, né? Que era a gaja a fugir de lá e não sei o quê, matou um bocado. Mas como é que tu interpretas o Cloverfield? Não é um monstro, é um projeto qualquer? É o quê? Eu interpretei como um monstro que vinha de fora, tipo um alien, uma merda qualquer. Então, estes da casa da gaja, que eram aquelas navesitas? Não é? Yeah, era diferente, sim. Não, que não era claramente da mesma origem. Pois não. Pois não. Mas naquele outro filme horrível no espaço já é outra vez um bicho parecido ao do primeiro. Ai, não. Não, mas esse existiu, esse filme? Não, não, não foi, vi. Não. Não, era, isso era um que era para sair da Netflix. Era só uma ideia, era um pitch. Era um filme direto do vídeo e depois foram buscar uma okay. curta ao YouTube. Mas eu cheguei a ver o trailer, mas depois nunca estrearam essa merda. Depois não percebi. Muito bem, então vamos aqui fazer uma listazinha que eu preparei aqui alguns filmes, ver se vocês se lembram também. Só para o Nuno não dizer que nós não preparamos episódios. Temos então o Escape from New York, não é? Que a cidade está transformada numa prisão e a Estátua da Liberdade, se eu me lembro, está mais ou menos cortada a meio, lá no meio de uma rua. Sim, exatamente. Tenho a certeza, é uma imagem icónica, sim. Não está com a altura normal. Sim, mas olha, antes de continuares, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que vais dizer e vais-me tirar esta oportunidade de falar. Então, força, força. Que é Fringe. O Fringe, vamos. Ah, não ia falar do Fringe e não. Muito bem que falaste. Não, mas falaste muito Fringe. Porque... A marca de que mudavas de sim, realidade, sim, não é? Realidade era a Estátua da Liberdade que era vermelha e verde. Ah, já não me lembro disso. Muito bem lembrado. Eu não fui ver nada de televisão, só fui ver coisas. Ah, era feita tipo de cobre, não era? Ou bronze? Era. Ah, já me lembro. Era. E a nossa era verde. Foda-se, tenho bastante saudades do Fringe. Também tenho. Os gajos até depois, era debaixo da Estátua da Liberdade para o fim, os gajos tinham uma zona qualquer que eles se juntavam, não é? Eles conseguiam comunicar. Certo, e tinham as torres gêmeas, não era? Tinham. Havia numa das realidades, tinha também, aparecia muitas vezes para percebermos, aparecia as torres gêmeas. Yeah. Exato. E na realidade dos gajos o café, não existia café, era como se fosse uma droga, não é? Proibido. Ah, era? Já não me lembro, mas é capaz. Isso era uma mistura de Sliders, caramba. Pois não era, pois bom. Era. Poças, gostava tanto de Fringe. Que chatice. Bem, mas lembraste muito bem, eu não vi nada de televisão, portanto, se vocês quiserem ir pesquisando aí coisas de televisão enquanto eu vou falar aqui. Eu também aqui só de me lembro dessa, que foi a última série que vi. Foi que hipster! Ele diz isso, mas todas as semanas a gente fala de séries diferentes que o Pedro vê, não percebo isto. Ah, mas eu cada vez que acaba uma série, tiro a gaita e vai tocar ela 50 vezes no lavatório. Oh, que te castigo, não é? Para me castigar. Está certo, muito bem. E então temos depois o Dia da Independência também, que cá está, mais um filme apocalíptico também. Apocalipse, né? É do Calipto de Moreira. É o Calipto. Que também vai parar, a estátua vai parar ao Rio Hudson. Depois temos o Deep Impact, que é logo, mal vem a onda gigante, a primeira vai coisa que engole também. É também a Estátua da Liberdade, e depois lá vai a cidade toda, as pontes, etc. Temos a Inteligência Artificial, que eu já não me lembrava, mas encontrei aqui também, que a Estátua da Liberdade fica só com a mãozinha fora. Também no final, não é? Não. Pois não me lembro, encontrei aqui o exemplo, mas não me lembro. Eu vi a Inteligência Artificial e gostei muito do filme. Quando o puto vai para o fim, para aquela cidade... Tem as Torres Gêmeas também. Ok, sim. É Nova York. Okay. Ah, ok, está certo. Pronto, e está certo. Já não me lembrava dessa parte, mas aqui. É também... aquela cena que até parece que foi mais, não é? Parece que o filme acaba e depois tem a cena em que os extraterrestres chegam, vão buscá-lo e metem-no a passear, porque ele foi a única coisa que sobrou da humanidade, porque já é sintético. Ok, já não me lembro. Lembro que gostei muito do filme, já me lembro dessa parte. Depois temos o Dia Depois da Manhã, que fica congelada, a Estátua da Liberdade, tipo cheio de... Pois é. Sim. Tu és de ciências, Miguel, como é que se chamam as estalactites e estalagmites? Opa, não como é faço que ideia. Ficam para baixo e as para cima, não sabes? Devias saber essa merda. Eu acho que estalactites é as que descem do teto e as estalagmites é as que sobem do chão, mas pronto. Posso estar a fica dizer ao contrário. Tudo. Com estalactites, estalagmites, para a direita, para a esquerda, fica tudo congelado. Estalactites é aquelas que estão no teto do teu quarto. Tá boa, boa. Boa, boa. Olha, boa, mas boa. Hoje do Dia Depois da Manhã estou na horizontal. Quer dizer, não são, já não me lembro. Eu sei que ficava toda congelada, são mas já não do lembro. Vento, é aquele vento que era... pode dar forte. Ah, por causa do vento, não, ok. Não se aplica, não se aplica. Não se aplica. Faz sentido. Há uma que eu estava à espera que tu dissesses, Pedro, do Spaceballs, que aparece a cabeça da Estátua da Liberdade a boiar no espaço, caramba. Ah, sim. Pensei sim. Que tu ias dizer esta também só encontrei aqui na pesquisa, senão não me lembrava. Pois, não me lembrei. E depois temos o Superman 4. Quem é que viu o Superman 4? Eu. Quem é que não viu o Superman 4? Eu não vi, acho. Pá, esse eu não é vi, aquele não? Horrível. É que o homem neutrão, ou o que é, sim. É o Nuclear Man, Ah, oh, isso, é isso. Eu esse não vi, mas depois fui ver aqui o clipe em que aparece a Estátua da Liberdade neste filme e o Nuclear Man, que é uma coisa... Este primeiro, deixem-vos dizer que eu por estes 2 ou 3 minutos da cena os efeitos especiais são uma merda. Esse filme é da Canon. Esse filme tem um orçamento merdoso. Epá, são terríveis. Eu acho que nós tínhamos conseguido fazer melhor mesmo nos anos 70 ou 80 quando fizeram esta merda. É bom, o gajo mete os mísseis todos da Terra dentro de um saco e atira-se para o sol. Quem? O Super-Homem? O Super-Homem. Foda-se, mas como é que fizeram um filme tão mal? Só vi o clipe desta cena e é basicamente o Nuclear Man usa a estátua como arma, acho que põe para lá umas armas nucleares, umas merdas lá dentro, e atira contra a cidade. Só que pronto, lá vem o Super-Homem, apanha a estátua, volta a pô-la no sítio e salva toda a gente. Bem, mas os efeitos... E depois acho que ele, quando a mete no sítio, trata como se fosse uma senhora num baile, não é? Tipo... Isso não sei, já não vi. Sou capaz de ter feito pause. Senhora... Sou capaz de ter feito pause antes disso. Mas eu tenho uma versão em DVD, um fan edit muito bom, que é uma mistura entre o 3 e o 4. Que tem... Mas eu tenho a ideia que, por exemplo, o 1 e o 2 têm efeitos especiais. O 3 também nunca vi. Né? O 3 é bom? Altura. Não. O 3 é mau também. O 3 é o Super-Homem bom e o Super-Homem mau. Eles ficam separados. Ah, são dois? É, e depois o mau anda lá a tirar amendoins e a partir garrafa. Num bar, bêbado. O quê? Muito bom. Nunca vi. E atira-se a... Não, é um filme especial. Depois o gajo até seca. Já viram? Tem uma cena com o gajo com o ar congela um lago. Ele leva o lago congelado para apagar um incêndio numa fábrica. Não posso. Nunca vi. Viram essa? Não vi, não. Eu acho que vi um e talvez mas o dois. Mas o que é que ele é separado? Agora fiquei intrigado. Não sei se é o kryptonite do Lex Luthor ou uma merda nuclear qualquer, mas por uma razão qualquer o gajo é separado e o mal, depois tens o Super-Homem mal que anda por lá para um lado e para o outro só a fazer estragos. Mas não é estragos como no Super-Homem, a sério, é tipo... Andar porrada com motoqueiros, andar num bar e bebe-se. Esse tipo de merdas. Isso é a melhor história de sempre. Temos que fazer um especial da saga de Super-Homem. Não, é, pá, temos. Mas temos que ver, não. Isso é que vai ser pior. Não, fazemos como eu fiz nesta cena. Vamos vendo os clipes no YouTube e está feito. Puxa, isto deve ser penar, meu. Não é preciso mais. São quantos com o Christopher Reeve? São quatro, não é? São quatro. São quatro, sim. Tá bem. Muito bem, está certo. E depois temos então também aqui o Batman Forever, esse grande filme que o Miguel adora. E gosto. Também é um helicóptero que vai contra a estátua e explode a estátua. Vocês não gostam do Batman Forever? Gosto imenso. O que é que há para não gostar? Epá. Eu nem me lembro bem desse filme, mas sim, gosto, Miguel. A minha solidariedade está para contigo. Mas, ó Miguel, se tu que gostas tanto desse filme e gostas tanto do Batman, explica porque é que a Estátua da Liberdade estava em Gotham. Porque a Estátua Liberdade, o Gotham é tipo Manhattan, não é? Já não me lembro dessa merda. Mas já dá de fazer sentido, certeza. Pronto. Batman tá Forever, Statue of Liberty. Eu tenho a ideia que a Estátua da Liberdade é mais ali para o pé de Queens. Né? Não percebo porque é que estava lá a Estátua da Liberdade. Não, sabe, se aquilo era o Pinguim, né? Eu já não me lembro. Não, é o Two Faces e o The Riddler. Ah, pois é, pá, deve ter sido um desses que mandou... Já, está aqui um gajo a dizer, I didn't know the Statue of Liberty was in Gotham. Pronto, está certo. Ah pá, é a liberdade criativa de Joel Schumacher. Temos um daqueles National Lampoons com o Chevy Chase, sim. Também há um deles que o avião lembro, que faz uma razia à estátua e faz da liberdade e a tocha cai ou fica pendurada, uma coisa assim do género. E há um filme do Hitchcock que eu nunca vi, que é o Saboteur. Já algum de vocês viu? Não. Mas já tem uma cena na Estátua da Liberdade. Acho que é o clímax do filme. Tive aqui a ver a cena também no YouTube. O clímax do filme acontece lá no topo da Estátua da Liberdade, em que depois eles ficam, o vilão e o herói ficam pendurados. E pronto, eu já vi a cena, não vou fazer aqui spoiler. Mas o clímax do filme acontece lá em cima. Acho que deve ter sido o primeiro filme a usar a Estátua da Liberdade mesmo. Como parte importante e parte do clímax, sem ser só como backdrop, pelo menos aqui dos que eu procurei foi o que eu encontrei. E pronto, e escutei aqui os que encontrei, não sei se há mais alguma coisa, claro, há centenas e centenas de filmes em que a Estátua da Liberdade aparece, eu encontrei aqui mil e uma páginas, estão no Wikipedia, se vocês escreverem Statue of Liberty in Movies, aparecem tipo milhares e milhares de referências. Mas assim, com algum papel, com alguma importância, foi os que eu me lembrei. Gostei desse do Fringe, já não me lembrava, e fiquei cheio de vontade de rever Fringe, cara. Também eu. Tenho pena de não estar nem na Netflix nem em lado nenhum. Já estive a procurar. Não está? Não, que eu pedi as VPNs emprestadas on demand. Andei a pesquisar aqui em todo o lado, Amazon Prime, HBO. Mas é até é uma vergonha de um dos gerentes do Sr. Joaquim, não é? Um dos sócios executivos, ter que andar à procura nessas plataformas de Friends, não é? Realmente. Não, eu tenho em DVD em casa, etc. Mas dá jeito, por exemplo, agora que estou de férias, não estou de férias, mas estou um mês fora de casa, dava jeito um gajo ser aqui nas plataformas de streaming. Não dá para trazer DVDs atrás, não é? Nem VHS e coisas do género do São Joaquim, pá. Bobinos 35mm. Exato. Pronto, querem dizer mais alguma coisa? Gostaram deste desafio? Opa, eu acho que foi um desafio bom. Foi um desafio muito bom. O desafio foi ótimo, o tema também foi bastante interessante. Gostei. Temos que voltar ao normal, né? Não gostei, foi muito sério. Não, foi bom. E agora os gajos todos do Chega que nos seguem vão deixar de nos seguir. Pois é. Vai estar tudo colado na estátua da liberdade. Baixo da merda vão todos cancelar o gosto. Exato. Também está tudo a morrer agora, né? E vai tudo fechar e o caralho. Sabes como é que se chama a estátua da liberdade? Que vão construir em Lisboa, à frente do Castoré. Diz-me lá. Está tudo ali mentira. É assim, já percebi que vocês sentem quando eu digo as minhas piadas. Está tudo ali verdade, não é? Está tudo ali mentira. Pronto, está certo. Parece-me bem. Está boa, vou deixar de fazer piadas no fim. Riam-se um de cada vez, não é? Não vão estar agora aqui a encher. É aquele humor, sim, humor de trocadilho. Eu só não rio porque eu depois começo a tossir e a malta pensa que eu estou com o vírus. Não, eu gostei. Quase um bocado de palmeirinho, mas eu gostei. A gente depois tira o vírus com um plugin. Muito bem. Bom, as visitas querem se deitar. Pronto, beijinhos e abraços. Um abraço, obrigado. Um dia destes. Beijinhos, beijinhos. Foi um prazer, como sempre. Aqui.